Salve galera, mequetrefes de plantão. Estamos no ar para mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. A novidade dessa semana é que chegamos a Putzgrila. Sim, às sextas-feiras estaremos na programação da rádio Putzgrila lá do Rio Grande do Sul. Então agora você não pode mais reclamar. Todo dia você tem como ouvir o Panela do Rock por aí. Falaremos sobre isso durante o programa. Temos que agradecer aqui ao Camilo por nos aceitar aí, né, nesse time vencedor. Subimos de patamar, né, galera? Então chegamos a Putzgrila. Valeu, galera. Grande programação. Recomendo que vocês ouçam. E para começar esse programa, essa edição, vamos comemorar mais um álbum que está completando 50 anos em 2024. Dessa vez, o álbum é She-Hair Attack. She-Hair Attack, terceiro álbum do Queen, produzido por Roy Thomas Baker. Nesse álbum, o Queen se encontrou a sua identidade sonora, digamos assim. Algumas curiosidades: a música Brighton Rock, o Brian May estava internado e só gravou o solo de guitarra depois da música pronta. Ela também fechou, foi a música de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Tenement Funster, cantada por Roger Taylor, escrita e cantada por Roger Taylor, faz parte de uma trilogia, uma pequena opereta dentro desse álbum. Tenement Funster, Flick on the Rust e Lily of the Valley, música que depois foi regravada pelo Dream Theater. Alguns sons também tiveram versões cantadas por outras bandas. O Metallica gravou Stone Cold Crazy. O Def Leppard gravou Dear Friends. O álbum de hoje é esse, She-Hair Attack, terceiro álbum do Queen de 1974. Grande som. E semana que vem estaremos com outro álbum, provavelmente com alguma participação aqui, algum grande amigo vai participar aqui. Então vamos curtir esse álbum na íntegra e eu volto na sequência, beleza? Então, com vocês, She-Hair Attack. She-Hair Attack, viu, Robert? Então vamos nessa. Volto já, logo após o álbum do Queen. You can be here, I'll save me. Just find me an open car. I'll make a speech. Kingdom for a horse, but each time I grow. broke your spell. Let me go. Messenger from seven seas has flown. Is the time enough for peace? For the lily of the valley, does it Tears to dwell upon. I dare. cannot say, as the wind must blow, so a love is lost, a love is won. Go to sleep and dream again. Soon your hopes will rise, and then from all this gloom life can start anew, and there'll be no crying soon. Leroy back. What a- got a chance. It's so funny, there's nothing to laugh about. My money, that's all you wanna talk about. I can't see. Terceiro álbum do Queen, comemorando 50 anos em 2024, Heart Attack, grande álbum. E agora vamos para os lançamentos da semana, começando aqui com a banda Cítrica, A Vida Continua, Omar Machado, e a banda M. Rocker gravou Heroína junto com a Ju Castadelli da Magic. M. Rocker tem feito parte constantemente da nossa programação aqui, bem legal esse som também. Fechando, nós vamos de novo som de Jesus and Mary Chain, que tem álbum para sair aí, se não me engano, maio, junho. Um som aqui da Jesus and Mary Chain, fechando esse bloco. Tem mais lançamentos, tem blues pra gente comemorar aqui nossa chegada nessas 10 web rádios essa semana. Então, vamos nessa. Cítrica, Omar Machado, M. Rocker e Ju Castadelli, e Jesus and Mary Chain. Na sequência tem a Shaque e o Frigideira Acústica. Musa da Carteira vem aí. Os manifestantes continuam avançando ali, mas estão sendo recuados ali, acuados pela polícia, que também avança para a liberação dos caminhos. Vamos nessa? Bora! Seu coração rendeu-se à luz do sol. A chama reacendeu. Forte, heroína impetuosa. Forjada da amante, ela vai que vai. Segue suas próprias regras sem temor. E que se danem o que vão falar, o que vão pensar. E as pancadas que a vida me deu despertarão o forte instinto de sobrevivência. Hoje ninguém ofusca essa mulher, protagonista de sua história, empoderada e rei da vila. Heroína da vida real, ela é uma luz em meio ao caos, inspiração pra muitas minas. Paixões vestidos, buscando seu lugar ao sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ela vai com a cara e a coragem, radiante a uma lavada. Depois de dias cinzentos, nebulosos, seu coração rendeu-se à luz do sol. A chama reacendeu. Forte, heroína impetuosa, forjada adamante, ela vai e vai. Segue suas próprias regras sem temor, e que se danem o que vão falar, ou o que vão pensar. E as pancadas que a vida lhe deu despertarão um forte instinto de sobrevivência. Hoje ninguém ofusca essa mulher, protagonista de sua história, empoderada e lenda viva. Heroína da vida real, ela é uma luz em meio ao caos, inspiração pra muitas minas. Heroína da vida real, confrontando machões hostis, buscando seu lugar ao sol. Chemical, animal. Chegar no fim do dia, uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Olá, povo lindo! Começa agora o episódio número 5 do Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O bloco que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com sons de artistas e bandas do Brasil e do exterior. E nesse episódio especial em homenagem ao 17º concurso de bandas SMP que ele chama, teremos com exclusividade somente músicas do cantor vencedor do concurso, ele, Roger Rock. Bora de som para vocês conhecerem esse fantástico, excelente musicista que com muita dignidade, com muito talento e com muita qualidade foi o grande vencedor do 17º concurso de bandas autorais SMP que ele chama. Nessa primeira parte, nós vamos ouvir as músicas A Princesa Era o Dragão e Como Foi Seu Dia. Bora de som! princesa é o dragão. Princesa é o princesa é o dragão. Quem sabe um dia desses a gente vai se encontrar. Tenho guardado tudo o que quero te falar. Tudo aquilo que dentro do meu peito viveu. Tudo aquilo que sonhei que pudesse ser teu. Só meu. Eu só queria te abraçar. Sabe um dia desses a gente vai se encontrar. Tenho guardado tudo o que quero te falar. Tudo aquilo que dentro do meu peito viveu. Tudo aquilo que sonhei que eu pudesse ser meu. Só meu. Eu só queria te abraçar. Saber como foi o seu dia. Deixar o tempo nos levar. Dentro de um abraço morar. Por muitas vezes bastaria. para espirrar gordura no fogão inteirinho, nós vamos ouvir agora um pouco da história de Roger Rock. Ele que é guarulhense, cantor, compositor, guitarrista e produtor musical. Músico autodidata e apaixonado fortemente pelo poder da música desde os 14 anos, quando ganhou seu primeiro instrumento. Seu estilo é o pop rock. Suas influências musicais são artistas variados, como Capital Inicial, Jota Quest, Charlie Brown, Roupa Nova e U2, entre outros. Possui em sua equipe músicos como Romão Fernandes na guitarra, violão e backing vocals, Daniel Santina na bateria e percussão e André Fernandes no baixo e backing vocals. Ele colocou em suas canções tudo aquilo que vivenciou e até mesmo observou no dia a dia. Como diz o próprio Roger, tenho uma base muito forte de igualdade, onde transmito mensagens de superação, positividade, empatia, igualdade e amor em todo o seu contexto, fazendo assim da música uma espécie de fotografia auditiva. E é com base nessa fotografia que nós vamos experimentar agora o som de Roger Rock através das músicas. Essa eu fiz para você, Faça o que te faz bem e Lições que a vida me ensinou. Bora de Roger Rock! Essa eu fiz pra você.

e escorrendo o óleo. Vou lhe servir agora aquela deliciosa fritura, um gostinho de Roger Rock através das músicas. Não vá se enganar, por mais segundos assim, e a grande vencedora do 17º concurso de bandas autorais, SMT, me chama a música A Rede Social Matou a Flor. Música essa que traz uma verdadeira representação do que passa a sociedade atualmente, onde a tecnologia superou as emoções. Prestem atenção na letra, gente, vale super a pena. Não vá se enganar. rodas pela rua. O que mais vejo são egos buscando sempre se elevar. O amor levava tempo e hoje em dia se resume em horas. Eu te pergunto se você sabe o que é realmente amar. Não quero imaginar que tudo aqui se perdeu. Feliz é que o amor viveu. Será esse o novo mundo mal? Que começa pelo final. O like virou prova de amor. E a rede social mandou a flor. Um sentimento ruim de mudar. E a cada dia vejo agonizar. Enquanto um post tiver mais valor do que a singela prova de amor, tudo irá dormir. O amor levava tempo e hoje em dia se resume em horas. Eu te pergunto se você sabe o que é realmente amar. Se perdeu, feliz é que o amor viveu. Será esse o novo normal? Tudo começa pelo final. O like virou prova de amor. E a rede social mandou a flor. Um sentimento ruim de mudar. E a cada dia vejo agonizar. Se tiver mais valor do que a singela prova de amor, tudo irá E é isso aí, pessoal. Finalizamos então o episódio número 5 do Frigideira Acústica com Patrícia Schack, com músicas do nosso campeão do 17º concurso SMP em Lixama, Roger Rock. Um beijo para todos e até a próxima semana, pessoal. Essa foi a Schack, nossa musa da carteira e o Frigideira Acústica. Antes aqui do nosso próximo bloco, aquele monte de abraço que eu sempre mando aqui para galera que sempre acompanha, mas fala aqui das rádios que por onde estamos divulgando esses trabalhos, né? Então, Rádio Rota 220, domingo 13 horas, 7 Rock Radio da Flórida, domingo 18 horas, Rádio Rock Master, segunda 19 horas, terça-feira, Live Rock Radio da Flórida às 16 horas. Quarta-feira, às 16h30, Overrocks. Quinta-feira, Apoador Rádio Rock às 21h, de Osório, no Rio Grande do Sul. Sexta-feira, estamos na Fanáticos del Metal, sem horário, porque é o DJ automático que escolhe. E às 19h, estreando, essa semana, estreando na Putz Grilo do Rio Grande do Sul. Aos sábados, 14 horas, às 13 horas, DNA do Rock de Lençóis na Bahia e 16 horas, Rádio Rock do Rio de Janeiro. Beleza? Então não se perca por aí. É, vamos agora para o próximo bloco, velho. Bloco ainda de lançamento. Novo som da geração Mangue, de Pernambuco, né? Também tem novo som de Pearl Jam, Sebastian Bach, ex-Skid Row, Gary Clark Jr. Beleza? Então esses são os sons desse próximo bloco. Volta aí com os abraços para nossa audiência qualificada. Hurricane Irene was devastating for Sebastian Bach, a Stern Show guest and former frontman for Skid Row. Sebastian's New Jersey home was destroyed. Então, dar sequência ao nosso panorama do rock, agora com um bloco de blues, não sem antes deixar aquele abraço para essa galera que sempre acompanha o programa aí, os amigos da Rádio Rota 220, Dan, Paulo, Paulinho, Vivi, Pete, Zé Júlio e Guto, os amigos de São Paulo, Jaelson, Davi, Salomão, o pessoal lá da M Rock, aí, o White Castel, Judas, Médici, lá no Sul, Jorge Turino. Em BH, o Du, por onde andará o Du, o Tonhão, o Glazer, na Bahia, o Ronaldo Pitanga, o Marcão, a família Chau em Feira de Santana, o Marcão lá em Serrinha, o Marcão também em Feira de Santana, né, do Marcão do Gaia Beta que eu falei no início, e o outro Marcão, em Salvador lá, o Ronaldo Pitanga, o Juninho da Alfa Rock, o Luiz Omar, galera do Radar Alternativo, sempre na escuta. O Jerônimo lá em Salvador da banda Ashes. O Gustavo da Metralho lá no Rio de Janeiro. Quem mais, hein? A Maria Cláudia, a Maria Angélica, a Pati, a Patrícia Chaque, que sempre está com a gente aqui. Adriana lá em Tocantins, em Divinópolis, a família Vitoriano. E é isso, se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. Vamos aos blues. Vamos começar aqui com o Nazi, som aí recente do Nazi, é Cracker Blues na sequência. Hillbilly, Hellride, bacana esses sons aí para vocês conhecerem. Então Nazi, Cracker Blues, Hillbilly, Hellride. Acorde 7, Buddy Guy e Larkin Poe, as meninas do Larkin Poe, fechando o bloco aí. Volto já já com as bandas da América Latina, bandas da América Latina aí que cantam em espanhol, em inglês, em português. Vamos ver o que, que vai rolar. Bora pros blues. Eu quero um blues. Dá voltas toda vez sem parar. Meu coração dá voltas toda vez sem parar. É o que eu sinto por dentro ao ver você passar. porta tinha um garrancho que dizia assim: falar comigo, me disse amigo, cê tá fudido. Me deve a alma para um fim eterno, para queimar no caldeirão do inferno. Quiserem logo para o sol, lugar marcado. Carrego a pinga e a pistola do lado. Disse capeta, tome só um gole. Quero saber se você mesmo forte. Satanás caiu desmaiado. Fiquei tranquilo, acendi um cigarro. Tomei o resto daquela cachaça. Aprisionei o cão. The best blues band around. I've been around a while. I know wrong from right. Learned a long time ago, things ain't always black and white. Just like you can't judge a book by the cover, we all got to be careful how we treat one another. I say, skin deep, skin deep, underneath we all look the same. Skin deep, skin deep, underneath don't we all look the same. A man in Louisiana never called me by my name. He said, boy, do this and boy, do that, but I never once complained. I knew he had a good heart, but he just didn't understand that I needed to be treated just like any other man. Skin deep, skin deep, underneath don't we all look the same. Skin deep, skin deep, underneath we all look the same. Sit my child down when it was old enough to know. I said, out there in this big wide world, you're gonna meet all kind of folks. I said, son, it all comes down to just one simple rule, that you treat everybody just the way you want them to treat you. have to work. I wish I had a heaven, a heaven of my own. I wish I had a heaven, a heaven of my own. Give all of my women a long and happy home. Pick my seat and sit down. I'm gonna preach these blues. I'm gonna pick my seat and sit down. And took off down the road. Grabbed up my suitcase and took off down the road. Bora aí, galera, para mais um bloco aqui, provavelmente o último desta feita. Vamos falar, vamos apresentar para vocês os sons feitos aí na América Latina e países que falam espanhol, beleza? Então, da Argentina eu trouxe a banda Elementos, Verdelianos, do Equador Dizarro Rock com Tanto Tiempo, do Equador também é Calvário com Acuerda de Metal, da Argentina, La Vispa com Viejo Chevrolet, Grande Fed. Da Argentina também, Rata Blanca, Talismã, tradicionalíssimo Rata Blanca. E fechando o programa, Xalum, da Espanha, com Gente Sem Fé. Gente Sem Fé. Fechando aí o Panela do Rock dessa semana. Vamos nessa, voltamos a semana que vem. Não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. Você já tá ligado no versão, no refrão aí da vinheta. Quem não tá bebendo tá errado. Volta semana que vem, abraço para todos aí. Espero que tenham gostado. Fui! hayas vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Tantos desaciertos.

las calles. Fue porque quiso el destino que te pudiera encontrar. Y hoy no sé cómo seguir cuando no estás. Te agradezco que sanes mi alma. Sobrevivo encontrando en tus ojos el resplandor. Ô galera, tem mais 10 minutinhos aqui, então eu vou aproveitar. E duas musiquinhas estavam ficando para trás aqui, dois lançamentos, músicas novas de Black Keys e Lenny Kravitz, beleza? Então, fechando o programa, Black Keys e Lenny Kravitz, vamos nessa, volta semana que vem, fui!